Diz a lenda que ele foi escrito por aqueles que pertencem à escuridão. Necronomicon Ex Mortis. Traduzido literalmente por... Livro dos Mortos. O livro servia como passagem para o além, para o mundo do mal. Foi escrito há muito tempo, quando os mares se tingiam de sangue. Esse sangue era usado para escrever o livro. No ano de 1300, o livro desapareceu. Uma Noite Alucinante 2. Então, querido, como é o lugar? Bom, tá um pouco arrasado, mas... lá em cima das montanhas. Tem certeza que é adequado? Ah, sim. Acho que sim. Ai! Então, o que acha? Eu adorei. Eu me sinto estranha de estar aqui. Ah, e se as pessoas donas do lugar voltarem? Não, elas não vão voltar, não. Mesmo se acontecer, diremos que o carro quebrou ou outra coisa. Com o seu carro, acreditariam. Ah, que tal a gente tomar um champanhe ou coisa parecida? Hã? Tá bom. Hã? Afinal, sou um homem e você é uma mulher. Pelo menos da última vez em que eu chequei, não é? Tá bom. Pam, pam, pam, pam, pam. Ai! Pam, pam. Ai, que horror! Olha, tem um gravador aqui. Ouço o que tem nele. Fala o professor Raymond Knobby, Departamento de História Antiga, registro número 2. Acho que fiz uma descoberta significativa no castelo de Kandar. Viajei para lá com minha esposa Rita, minha filha Anne e o professor assistente Elliot. Foi na câmara de trás do castelo que encontrei uma coisa notável. Natorum de Monto. O livro dos mortos. Minha esposa e eu trouxemos o livro para esta cabana, onde eu poderia estudá-lo em paz. Foi aqui que comecei as traduções. O livro fala de uma presença espiritual, uma força do mal, que vaga pelas florestas e nos cantos escondidos do domínio do homem. Recitando-se as passagens do livro, é que se dá licença ao espírito do mal para possuir os vivos. Gravadas aqui estão as pronúncias fonéticas dessas passagens. Ganda, distrata, amantos. Tigres, gatos. Nosferatus. Ganda, amantos. Ganda. Linda? Linda! só levou embora. Que estranho. É melhor sair daqui antes de anoitecer. Tenho que me controlar agora. Como foi a expedição? Boa. Achei as páginas do livro dos mortos. Ah, eu sei. Eu recebi seu telegrama. E aí, como elas estão? Dá uma olhada. Elas não envelheceram um dia em 3 mil anos? Talvez mais. Quando vamos traduzir? Esta noite. Está tudo combinado com o papai? É, devia estar, mas eu não falo com ele há uma semana. Não tem telefone na cabana. Vamos no meu carro. Levaremos uma hora para chegar lá. Annie, pelo telegrama, seu pai achou alguma coisa na primeira parte da tradução. O que foi que encontrou no livro dos mortos? Provavelmente nada. Mas possivelmente a entrada para outro mundo. Thank you. Depósito! De sua querida linda. Ela sofre em tormento. Vai pra terra. Vamos pra terra. Acho que não mesmo. Acabamos de cortar sua garota com uma motosserra. E você acha que está bem? Está bem? Ah. Malditos! Grandes miseráveis! Devolva minha mão! Me devolva minha mão! Este é o caminho para a cabana Nobe? É esse, sim. Mas você não vai lá. E por que não? Deve existir outro caminho. Tem que haver uma estrada ou um atalho. Não tem estrada, não. Por que você quer ir até lá, hein? Hã? Não é da sua conta. Eu acabei de me lembrar. Tem uma trilha, sim, tenho, é verdade. É, bom, você pode seguir Bob Joe e a mim. Por mim, tudo bem. Só que tem. E quanto custa? 40. 100 dólares. Tudo bem. Leva as malas e está fechado. Claro. Quem está rindo agora? aconteceu? Eu pensei que ela estava falando de duas balas pequenas. Sua nova casa. Adeus às armas, autores clássicos. Peguei, não foi sua burra. Acerta ele! Acerta ele! Desgraçado! Você tá legal, querida? Eu não sei. Eu acho que sim. Espera só um instantinho aí. Esse filho da mãe! Pensamos que o pai dela estaria aqui, por isso é que nós resolvemos. Oh, meu Deus! Onde estão meus pais? O que é que você fez com eles? O que é que você fez com eles? Calma, calma, Anne. Calma. Anne, vem cá. Calma, calma. Vamos jogar ele ali dentro. Esse imbecil tá que é sangue só. Não, espera. Eu cometi um erro. Não. Oh. Até mais tarde. Não. Espera. Não. Tem razão, seu desgraçado. Espero que apodreça aí. Eu sei que dói, querida, mas tudo vai acabar bem. Daqui a pouquinho eu vou procurar o xerife e trazê-lo. Eu olhei a casa toda. Seus pais não estão aqui, talvez nem tenham vindo. Mas isso aqui é do meu pai. Fazem poucas horas desde que traduzi e falei em voz alta as primeiras páginas de Ressurreição do Demônio no Livro dos Mortos. Escuta, essa é a voz do meu pai. E agora estou temeroso que minha esposa seja presa de um demônio de Gandaia. Que Deus me perdoe pelo que liberei para este mundo. Ontem à noite, Rita tentou me matar. Não! Agora é 1º de outubro, 4:33 da tarde. Rita está morta. Eu não consegui desmembrar seu cadáver, mas eu a arrastei pelos degraus e a enterrei. Eu a enterrei no porão. Que Deus me ajude. Eu a enterrei no chão da adega. Mas o que foi isso? Tem alguém lá embaixo com ele. Não pode ser. Vamos dar fora daqui. Alguém está na minha dispensa. Alguém que tem alma nova. Me solta daqui, me solta daqui. Não me prende aqui. Solta ele. É um truque, eu sei que solta é. Solta ele, anda. Me tira daqui, tem alguma coisa que bate. Thank you. Aquela bruxa do porão somente parte disso. Ela mora nas florestas, na escuridão. Alguma coisa que voltou da morte. Jack! Por favor, vamos embora daqui. Nós vamos embora daqui até amanhecer, entendeu? Agora, escute aqui. Por favor, não chore, meu bebezinho. E a mamãe vai comprar um brinquedo. Não chore, não, meu bebezinho. Que a mamãe vai comprar um brinquedo. Não chore não, meu bebezinho. Que a mamãe vai comprar um brinquedinho. Lembra dessa canção, Annie? Eu cantava pra você quando você era criança. Mamãe? Solte essas correntes, Annie. Rápido. Não. Você nasceu dia 2 de setembro de 1962. Eu me lembro muito bem porque estava nevando. Tão estranho estar nevando no mês de setembro, não é? Essa coisa no porão, ela não é minha mãe. As coisas que foram e serão de novo, espíritos do livro. Nós queremos o que é seu, a vida! Morte ao amanhecer! Morte ao amanhecer! Morte ao amanhecer! Morte ao amanhecer! Morte ao amanhecer! Morte ao amanhecer! Miserável! Onde é que você vai? Nos ajude, seu covarde miserável! Me deixa livre! Trilha pela qual viemos. Bom, ela não está mais lá. É como se as bruxas tivessem corrido. Ah! O que foi isso, afinal? Talvez alguma coisa tentando abrir passagem para o nosso mundo. Não, essa não. A curiosidade é sua. Ei. Eu vou com você. Droga, eu não disse que não tinha nada aqui, não disse? Recite as passagens e livre-se do mal. Salve minha alma. E a sua também, por favor. Jake, não aperte a minha mão. Eu nem estou segurando sua mão. Ué, cadê a Bob Joe? Onde é que ela está? A gente tem que ir lá fora procurá-la. Se ela entrou nesse mato, você pode esquecê-la. O que foi? Eu senti como se alguém entrasse na minha sepultura. Que pintura é essa? O que é isso? No ano de 1300 DC, eles chamavam este homem de o herói que veio do céu. Profetizava-se que ele destruiria o mal. Não fez um trabalho muito bom. Pode encontrar? Aqui está. Duas passagens. Repetir esta primeira página fará o espírito das sombras se manifestar na carne. Por que afinal iríamos querer isso? Repetir a segunda página cria um tipo de buraco no tempo e no espaço. E a manifestação física desse espírito do mal pode empurrá-lo de volta no túnel. Pelo menos essa é a melhor tradução que posso... Uhum. É isso aí. Sou eu que vou mandar agora. Nós vamos sair para a floresta procurar Bob Joe. Assim que a encontrarmos, vamos dar o fora. Não, seu idiota! Vai matar todos nós. Ela já está morta agora. Você não compreende? Com estas páginas, pelo menos temos uma chance. Isso é só um monte de besteiras. Isso não significa nada. E depois, você não tem uma chance. Agora anda! Eu mandei andar! Seu idiota! Para, eu te mato, desgraçado! E agora? Onde vamos? Onde é que ela está? Bob Joe! Bob Joe! Vai matar todos nós! Olha o porco! Deixa ele em paz! Volte! Bob Joe! Bob Joe! Bob Joe! Onde você está? Ah! Que as janelas talvez ele tenha. Já passou. Mas por quanto tempo? Se vamos derrotar essa coisa, precisamos das páginas. Então vamos entrar naquele porão ali e pegar uma bruxa para nós. Aquelas páginas estão lá embaixo em algum lugar. Calaminon! Canta! engolir sua alma, engolir sua alma. Chore mais, mamãe vai comprar um brinquedinho. morte à vista. Matem-no! Hã? Fujam! É, todos pro castelo! Thank you.